Diga-me, jovem louco. Diga-me, jovem louco. O que o fez vir até tão longe? Vou dar um peixe. Sigo forte, mantenho a alma nobre. Sou hoje o Anquetope, tô junto com os pobres. Na fé, pichou. Com meu extraterrestre ao flow. Ao caminhar não vou de moonwalk. Eu sou mais Johnny Walker, a deep walking. Avante, só. Atravessando gerações, eu continuo nesse jogo cada vez melhor. Agora tome isso que eu faço é muito genial, gênio. Tão solene no meu gene, flow de nitrogênio. Alto calibre, me celebre com meu verso livre. MCs caçados feito lebre são meu prêmio. Te pego na trap, te seco na trip. Te seco sua trupe com Byakugan. Quebrando seu chakra e assim te massacra. E manda pra maca o seu clã. Então me adiantei. Deixa pra cá as coisas reais. Fazer arte é fácil, quero ver vocês. Passa, esbarra, empurra. Todo mundo erra, o espaço é curto. Puta, espaço aberto, eu quase sumi. Mas por aqui quem passa impune. Tudo tem seu tempo. Depende do vento e do perfume. A consciência não deixa dormir. Não posso me afogar, não vou entrar pro clube. Malandro supra sub, escuta meu dono sub. Substituto blesso a groove, responde. Quem é que faria isso aqui por mim? Tudo bom com limão, todo sangue bom, merece o um salve, Moni. Geração 90, não vimos Harley e o cometa. Aliens do Monza, a tinta que sai da caneta. Do mais rude, fresca, não encosta nem bota a cabeça. Cê pode acabar sujo, caretas. Trocam a vida por macho de Hollywood, very good. Não é nossa culpa, essa do plebe root. A indústria trabalha com a música, o rap trabalha com a sua atitude. Eu sei que eu sei que tô errado, mas esse é o meu lado mais true. Tá ligado? Aham. Uh-huh. Yeah. MNB. RRT. Faço meu bagulho, fera. Nós que é, nós que tá, eles fingem que são MCs, ficção. Entrarão em extinção, vocês já vi que são. Mas já livre, Jeová vive em cada coração. Não sei, não sei, não sei qual que é. Tê, fé. Mais um rei, salve RETTK. Yeah. Ouvindo Jorge Ben, ainda somos bem jovens. De Maglock, ligado em quem desce e quem sobe. Neguinho snob, nojo de levada. Um do povo virou uma tonelada. Blue Job. Minha criativamente assassina meu job. O presente do futuro passado. Steve Job nunca ultrapassado. Nós hoje tem nosso valor. Não fode. Movimento estudantil, cacetete sujo sempre. Vinil, fita, cassete, black é jovem há mais tempo. Brasil 2000 e blau, rap é o som. Canetas voam, funeral da Babilon. É onde minhas letras ecoam. Sem ways nos caminhos que não sabe de cor. Vem a mim o cara, filma my crazy metaphor. Desenrola bem no inglês quando pede seu red label. Desenrola outra vez porque the book is on the table. Pessoas de valores eu tenho apreço por elas. Pessoas sem valores têm um preço nelas. Tipo etiqueta na testa, que a bereta não me testa. O que eu junto não é que eu valho, espalho inferno, espalho festa. Se hoje tá osso, eu vou ruir o dia no almoço. Verso metal precioso no seu mental ocioso. Gosto muito de rap, gosto do boom, gosto do bap. Simples assim, se tem mais aí, então traz pra mim. Qual é, Molly? Traz aí pra mim. Qual é, Molly? Qual é, Molly? Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack,